você não pode voar. Quem é que disse que você não pode voar? Quem é que disse que você não pode voar? A mente levita e tira nos pés do chão. Não, não, não, eles não vão conseguir. Aqui de cima eu vejo tudo. Quem é que disse como a fé que de ser colocada só nos dias difíceis? Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Quem é que disse como a fé que de ser colocada só nos dias difíceis? Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Pode pá, só cólica, só cosmopolita, insólita, descobre, tá sendo um processo pra recompensar o verso. Microfone tá imerso em ódio, cabe a cada um de nós saber dividir lições. Somos no capítulo, no mínimo das dimensões, do parque de diversões, todas as direções. Sobre o teu estímulo, não, o triplo lance, rótulo, outro discípulo no musical do signo. Repito, casas, pratos, voos, trago, sou o sol, sou do brasa, pausa, Joan. Lembro dela vindo sucinta, domingo foi embora na quinta. Nessa dança sendo melhor amiga, foi impetuosa e convida a perspectiva. Que disse como a fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Quem é que disse como a fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Sem pretensão, bebendo do veneno da cidade. Sem pretensão, pode pá, minha oração, nossa luz conseguir. Sem pretensão, eles não vão conseguir. Daqui de cima eu vejo tudo. Eu queria voar, eles me deram teto. Fui ver o pôr do sol de cima da laje. Os mano colocando a pipa no alto. Pra enfrentar a altura tem que ter coragem. Vou pro campo de batalha e por mais que perca, minha derrota não será porque fui um covarde. Nossa honra vale mais do que o seu dinheiro sujo. Que se for da sua descrença, não vou perder a viagem. Vixe, liga, veja, siga, tiro, rei da sua barriga. Sei que nosso mundo é nosso, há quem diga que o tempo passa rápido demais. Pra quem fica preso com os pés no chão, foco de uma águia rápida e sabia, voando em silêncio, pairando a imensidão. O limite é a palavra que ainda não conheci. Impossível é possível, por isso não desisti. Se o caminho fosse fácil, qualquer um tava aqui. Mesmo andando sem rumo, eu sei bem pra onde ir. Quem é que disse como a fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Quem é que disse como a fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie, a vida, minha febre, a fibra complicada só nos dias difíceis. Sem pretensão, bebendo do veneno da cidade. Sem pretensão, pode pá, minha oração, nossa luz conseguir. Sem pretensão, bebendo do veneno da cidade. Comicos. Ninguém me perguntou o que eu queria, como foi o porquê da simpatia na soma dos meses. Como se eu pudesse concorrer com o senhor do tempo e das teses. Não, da boca do lixo vimos clássicos, são folhas amassadas que se rabiscou. Amargamos os tempos de crise difíceis, viramos raízes. Somos rascunhos do universo intenso. Pega placa, papo psicológico inverso, concretos e mestres. Usei da poesia minha forma divina pros olhos incrédulos. Fomos além do que se imaginava aqui. Eu ainda me pergunto quem somos. Converso com Deus nos mínimos detalhes e sinais pra ter uma noção pra onde vamos. Redirecionamos, minha música é negra, a cultura negra é o morro que vivo. Obrigado, ilusão, nem credos, conselhos. Não se fuxou, amor, descarrego meu hino. Leandro Emicida, melhor opção da zona norte. Um bom sangue bom, bom exemplo. Canta na verdade, independente do momento. É melhor que qualquer frase de efeito. Quem é que disse, minha fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie é vida, minha febre é fibra complicada só nos dias difíceis. Quem é que disse, minha fé que disse, colocada só nos dias difíceis. Toda espécie é vida, minha febre é fibra complicada só nos dias difíceis. Sem pretensão, bebendo do veneno da cidade. Sem pretensão, pode pá, minha oração, nossa luz conseguir. Sem pretensão.